encosta na polícia! Quem não gosta da polícia, vão pra cima! Quem não gosta da polícia, vão pra cima! Quem não gosta da polícia, vão pra cima! Quem não gosta da polícia, vai! Puta, dessa vez foi loucura, muita treta. Eu não imaginava que tinha tanta frieza no olhar. O jeito de compor, de agir. Pra quê? Pra quê? Pra ser no final do túnel feliz. Enfim, informação, denúncia, reportagem. Loco no quadrilátero da angústia na triagem da vida. Eu aprendi com 31 um pouco mais. Não era isso que eu queria. Eu tava em busca da minha paz, parceiros. Quanto ódio armazenado, só veneno, eu não esqueço. Era meados de setembro, eu me lembro. O sol batia forte, as crianças na calçada, os malucos lá na fila se ligava então. Salvão da bolinha, trutão, não esquenta. Para, puxa prédio, relaxa na sequência. Eu não, aí meia, obrigado, eu agradeço. Sabe como é, né? Tudo tem um preço. Pensei, não vou embarcar, a minha mãezinha tá comida. Prometi que meu respeito por ela tá acima. Se tudo é maluco, não é fácil, me corra. Quem não gosta da polícia, vão pra cima! Contou, amburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cursão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cursão, tem o seu. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cursão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, isso, lembrei daquele carro que subia e descia em frente à minha casa todo dia, eu não entendia. Não era o entregador de gás, o vendedor de frutas, o importado de lais na mal postura. Ninguém aqui é bobo, malícia aqui é máximo. Não for da civil, é patrão, advogado. Acertei de 1 a 3, opção número 2. É comigo, eu sei bem, eu vou deixar pra depois recusei. Mundo 12, eu tô legal, tá embaçado. Os porcos estão em guerra, em busca de status, oh. No estalo a minha mente despertou. Lembrei das palavras de conforto do pastor. No culto da missão, no barraquinho humilde, a fé move montanhas, faz de mim um homem livre. Intocável, já nesse mundo de cifrões, igual a Daniel na cova dos leões. Incansavelmente eu não paro de compor, porque eu sei e sei bem que tem uma pá no rancor. Entupido o tabó, na busca do dinheiro, demora incentivar o preparo do cativeiro. Não, não, plano perfeito, ó, talvez milabolante. Que giram de vermelha, pomba branca com o sangue do malo. E voltava outro dia, 10:30, uma zona louca, sua quarta-feira. Fiquei alarmado, traumatizado com o toque. Via telefone, 1 milhão de pontos no choque. O aviso da morte, latrocínio secreto. Esteja em paz lá no céu, Marcos Ribeiro. Terra sem lei, só quem vive nela sabe. A sirene dos porcos está em toda parte. É foda, não é fácil, maluco me corrói. Quem não gosta da polícia, vão pra cima, vem com o ar. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cuzão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, quem não gosta da polícia, vão pra cima. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cuzão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cuzão. Tem que ser sofredor, ser sofredor pra entender. Porque a periferia chora sangue. Tem que ser sofredor pra entender. Porque a periferia chora sangue, doidão. O verdadeiro guerreiro nunca se esconde. Pede break, tem de monte, atrasa lá, não sente fome de ver. Você atolado no poço de merda, zoado, esquecido, fudido, largado. É complicado. Postru, quando cê passa sem dever, cê ainda falha. De cabeça erguida, firmou na quebrada. Até a polícia quer saber, irmão, da onde veio o seu relógio, sua moeda, seu carro também. É sangue bom, eu não imaginava que tinha tanta frieza na mente e na fala. É foda, não é fácil, meus irmãos, me corroem. Quem não gosta da polícia, vão pra cima, vai por aí. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cuzão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, quem não gosta da polícia, vão pra cima. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão, de cuzão, tem o seu sargento. Camburão, tem um pouco de navio. Negreiro, pelotão.